Forró Boys. Portal do Arrocha. Eita, menino. Vai começar o rio. Sai do meio. Sai do meio. Deixa a sax me. O gogó de aço do Forró Boys. Volume 6. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, que tá ficando é bom demais. Pega na cintura dela, vai. Pega na cintura dela, vai. Pega na cintura dela, vai. Mas com jeitinho, meu rapaz. Pega na barriga dela, vai. Pega na barriga dela, vai. Pega na barriga dela, vai. Mas com cuidado, meu rapaz. Pega no menino de papai. Pega no menino de papai. Olha carinho que ele faz. Pega do menino de papai. Pega no menino de papai. Pega no menino de papai. Olha carinho que ele faz. Pega no menino. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Ai, Maria! Ô, pisada, Bruzinho! Não fala não, viu? Só a que quiser, viu? Volume 6. Uma nova história, hein? Pega na cintura nela, vai. Pega na cintura nela, vai. Pega na cintura nela, vai. Mas com jeitinho, meu rapaz. Pega na barriga dela, vai. Pega na barriga dela, vai. Pega na barriga dela, vai. Mas com cuidado, meu rapaz. Pega no menino de papai. Pega no menino de papai. Olha a carentinha que ele faz. Pega no menino de papai. Pega no menino de papai. Pega no menino de papai. Olha a carentinha que ele faz. Pega no menino de papai. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. É coladinho, é coladinho, é coladinho, é coladinho. É coladinho. Ave Maria, hein? Chega, me arrepiei. BJ Sex Man. Enquanto isso, Marco Bahia, só segurando na madeira, hein? É coladinho.